Emil Brunner, um teólogo suíço muito interessante, diz o seguinte: assim como o oxigênio é para o pulmão e para o sangue, a esperança é para a alma. E Moltmann, que é um teólogo alemão também muito interessante, diz assim: viver sem esperança é como não viver mais. A tragédia da humanidade nos nossos dias não está relacionada aos problemas que enfrentamos todos os dias. A tragédia da nossa geração não está relacionada às adversidades com as quais nos deparamos todos os dias. A nossa principal tragédia não são as guerras, não é o desemprego, não é nada disso que nós vemos todo dia por aí nos telejornais e assim por diante. A tragédia da nossa geração, a principal, é que nós perdemos a esperança. Temos perdido dia a dia a esperança. Vivemos cada dia ansiosos, desanimados, machucados, traumatizados, magoados, sem propósito, um dia de cada vez, não como quem resolve um problema de cada vez, mas um dia de cada vez como quem espera morrer, sem esperança que depois da morte haja alguma coisa boa. Essa é a tragédia da nossa geração. Por isso cada um tenta pegar o seu quinhão hoje. Por que há tanta inveja no nosso mundo? Por que há tanta corrupção, tanta violência, tanta maldade? Porque cada um quer o seu quinhão agora. Já que o meu dia é hoje, me dê tudo já. Por que a gente joga em loteria? Para ter o dinheiro da vida inteira num único instante. Resolver todos os problemas financeiros ou de sonhos e desejos de uma só vez. Se a minha vida é só agora, eu quero todo o meu quinhão já. E se eu não posso ter tudo o que me diz respeito de modo lícito, eu vou usar de meios ilícitos. E é por isso que nós estamos vendo todos os dias um sem número de escândalos. Porque a tragédia da nossa geração é que os nossos olhos não estão mais no futuro. Nós não temos mais esperança em Deus, nós não temos mais expectativas. Pessoas estão vivendo como se já não vivessem mais a cada dia, a cada manhã. João Batista podia estar preso, mas as palavras de Jesus lhe devolveram a esperança. Ele estava enfrentando uma adversidade que talvez nenhum de nós tenha enfrentado até hoje. Mas ele sabia que a sua vida tinha um propósito. E é melhor estar na cadeia com um propósito do que solto, desesperançado. O apóstolo Paulo foi para a cadeia, Pedro foi para a cadeia, mas todos eles tinham uma paz que grade nenhuma podia lhes encerrar. Enquanto tem tanta gente solta, mas presa por dentro. A melhor coisa que pode acontecer comigo é que as minhas grades estejam de fora e não de dentro. A pior coisa que pode acontecer comigo é que as grades estejam por dentro e não por fora. Se você está preso hoje aqui, a palavra de Jesus pode te devolver a liberdade, amém? Pode te devolver a liberdade. Você pode sair daqui diferente de como você entrou. E essa perspectiva histórica, isso não tem nada a ver com o que eu quero falar fundamentalmente hoje com você, mas eu quero abrir um parênteses aqui. E essa perspectiva histórica do ministério de Jesus é uma das coisas mais importantes de toda a Bíblia. Por quê? Esses dias eu estava pensando, eu de vez em quando fico questionando as minhas próprias atitudes e ações. E esses dias eu estava me perguntando por que é que eu estudo, por que é que eu leio, por que é que eu busco tanto informações sobre aquilo que de certa forma eu já conheço. Porque eu estou sempre lendo um livro, sempre lendo alguma coisa, sempre pesquisando alguma coisa na internet, sempre tentando crescer, sempre tentando buscar cada vez mais subsídios. E esses dias eu estava me perguntando por que que eu faço isso. Porque eu já aprendi que não será jamais a minha capacidade argumentativa que transformará a vida de quem quer que seja. Você pode estar me acompanhando aqui há dezenas de quartas-feiras. A minha palavra por ela mesma não pode mudar a sua vida. Só o Espírito de Deus pode fazer algo assim. Então eu sei que, por mais argumentos que eu tenha, se o Espírito não tocar, é o que Jesus pensou a respeito de João. Por mais que eu diga, sou eu, se os milagres não acontecerem, João terá dificuldade de entender. Por mais que eu argumente com você aqui toda quarta-feira, se Deus não tocar você, se você não abrir o seu coração para Deus, nada disso vai mudar a sua história. Eu estou lendo um livro chamado Grupos de Processo, do Grupos de Encontro, do Carl Rogers, que é um psicólogo bastante famoso que sempre trabalhou com grupos terapêuticos. E ele, num dos capítulos desse livro, diz assim, que um dos grandes problemas do grupo terapêutico que tem sido descoberto nesses últimos anos é que depois de um certo tempo, as pessoas que saíram restauradas, curadas desses grupos terapêuticos, voltaram a ter as mesmas dificuldades que antes. Você pode até apresentar uma mudança instantânea. Se você não contar com a ajuda de Deus todo dia, você desiste daqui um pouco. Sabe por quê, irmãos? Porque cansa. Cansa tentar ser diferente. Cansa tentar ajudar. Cansa perdoar toda vez. Cansa fazer as coisas corretamente quando todo mundo faz errado. Cansa. Cansa insistir sempre de novo que as coisas podem ser melhores. Se não é Deus na nossa vida, a gente desiste amanhã. Eu estava pensando então essas coisas, pensando por que que eu estudo, por que que eu busco tanta coisa. E eu quase que falei, olha, quer saber, eu não posso mais continuar por esse caminho. Porque no fundo não é isso que importa. Mas quando eu estava quase desistindo, veio algo tão claro no meu coração, eu não sei se você acredita nisso, mas eu tenho certeza que Deus falou comigo. E eu entendi que eu fazia tudo o que eu estava fazendo, não pelos outros, mas por mim. Sabe por quê? Porque o dia difícil sempre chega na vida de todos nós. E quando o meu dia difícil chegar, eu quero que a minha fé esteja forte. Então eu leio, eu estudo, eu busco e eu tento cada vez mais me conscientizar de tudo que Deus fez por mim e que Cristo significou e as verdades a respeito de Cristo, porque quando o meu dia difícil chegar, eu quero ficar em pé. Eu quero ficar em pé. E o que tem me ajudado a ficar em pé todos os dias é lembrar de Jesus Cristo. João precisava saber, eu preciso saber, você precisa saber, é Ele mesmo? Os judeus, até agora, esperam um outro. Você sabe disso. Os judeus não aceitam que Jesus era o Messias. Os muçulmanos dizem que o outro já veio, e ele se chama Maomé. Então Jesus foi importante, mas está ultrapassado. Maomé é que tem a verdade para revelar. Os budistas dizem que o outro vem a cada geração, sempre se reencarnando, e toda geração tem o seu. Mas os cristãos dizem, sim, era ele, e não precisamos esperar outro. Essa é a essência do cristianismo. Que nós reconhecemos na figura histórica de Jesus Cristo, Deus em visita à humanidade. Essa é a minha fé, isso eu tenho compartilhado com vocês toda quarta-feira. Na pessoa histórica, concreta de Jesus Cristo, de quem os evangelhos falam, de quem os historiadores romanos falaram, de quem as pessoas daquela época falaram, que mudou toda a história do mundo ocidental e mesmo de grande parte do mundo oriental. Esse Jesus Cristo, de quem a história fala de uma maneira única, ele não era apenas um homem especial, mas o próprio Deus em visita à humanidade. Deus fazendo-se frágil, fraco, limitado na figura humana de Cristo, para passar pelo que nós passamos e assim poder nos socorrer de fato. Porque você não sabe o que é enfrentar o que o outro está enfrentando se você nunca passou por aquilo, é ou não é? Às vezes você mesmo já diz para um amigo seu, você não sabe o que eu estou passando. E esse amigo disse, eu não sei mesmo. Agora, se ele sabe, ele fala, meu amigo, conte comigo, porque eu sei o que é estar na sua pele. Deus hoje pode olhar para todos nós aqui e dizer assim, eu sei o que é estar na sua pele, por isso eu posso ajudar você. João aprendeu isso da maneira mais linda, eu e você podemos aprender isso hoje da maneira mais linda. E note, Jesus continua então nessas palavras que nós lemos, eu vou tentar ser breve, porque eu abri um parênteses gigantesco aqui, mas eu precisava falar tudo isso para você. Jesus diz, vocês saíram para ver o quê? Quando foram atrás de João? um caniço agitado pelo vento, gente que vai de um lado para o outro, que não tem uma linha mestra, que cada hora está envolvido com uma coisa e que está sempre deixando os projetos para trás? Você já viu caniço agitado pelo vento? Ele toma para um lado, toma para o outro, toma para um lado, toma para o outro, não tem firmeza. Saíram para ver alguém de sucesso, com roupas finas, status social? Não, esses estão no palácio, não nos desertos. Vocês saíram a ver um profeta? Sim, muito mais que um profeta. E Jesus faz elogios tremendos para João Batista. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Que o grande problema dessa geração não é ter prendido João. João é um felizardo. Mas o grande problema dessa geração era ser como essas crianças brincando. Você acompanhou o texto, você viu o que nós lemos. Acompanhe comigo. João está preso e tudo isso está acontecendo em relação à vida dele. Jesus olha para os seus ouvintes e diz assim: não é João o problema. O problema é essa geração. Não é João que tem um problema por estar preso. Quem tem um problema é essa geração. Por quê? Porque essa geração é como crianças brincando na praça. Umas gritam para as outras assim: nós tocamos flauta e vocês não dançaram. Que eram as festas de casamento, brincadeira de casamento que as crianças faziam. E nós entoamos lamentações e vocês não choraram. Brincadeira de sepultamento, de funeral. Duas brincadeiras extremas. Jesus está dizendo: vocês são como essas crianças que não brincam nem de casamento e nem de funeral. Ou seja, vocês não têm boa vontade para nada. O problema aqui não é João e a sua prisão. O problema aqui é uma geração perversa com a sua má vontade. Nada está bom para ela. A crítica que Jesus está fazendo aqui a essa geração, e que é o que eu gostaria de falar com você hoje de uma maneira muito especial, é: o grande problema nosso não é que nós temos lutas a enfrentar, mas é que às vezes nos falta boa vontade. Porque as lutas vêm, queiramos ou não. Estou certo ou estou errado? Ou alguém aqui quer a luta que está enfrentando? Desejou isso? Sabe assim? A vida está muito mansa. Eu quero mais é uma enfermidade agora. Quem é o doido que fala isso? Mulher, está tudo tão bem entre nós. Vamos arrumar um casinho? Você fez isso alguma vez? Não estou falando de arrumar o casinho, estou falando de falar para sua mulher isso. Ninguém quer ter problemas. Temos porque problemas fazem parte da vida. Eu já mencionei aqui o livro do Raul Urban, Grandes Lições da Vida, o primeiro capítulo que diz: a vida é dura e normalmente não é justa. É bom nos acostumarmos com isso. Isso todos nós sabemos, somos escolados nisso. Não é possível evitar as lutas, mas a grande dificuldade não é que as lutas venham, mas é que nós percamos a boa vontade. Fechemos o coração, nos tornemos amargos. Primeiro problema da pessoa que perde a boa vontade: ela perde a noção do que diz. Essa é a primeira lição que eu aprendo nesse texto. O problema de você perder a boa vontade, de você não ter boa vontade, é que as suas palavras se transformam em morte na sua boca. Olha o que Jesus diz: veio João Batista e disseram: tem demônio, porque ele não comia, não bebia, não festejava, não estava nas grandes concentrações. Veio o filho do homem que bebe, que se relaciona, que vai a festas, que é simpático, caminha com todo mundo, e vocês dizem: está aí um beberrão e glutão. As palavras se tornam amargas, as reclamações são constantes, murmuração, o tempo inteiro queixando da vida, acusando as pessoas, jogando nas costas dos outros as minhas mazelas pessoais. O problema de quem não tem boa vontade é que a pessoa se torna amarga. Há um versículo em Provérbios, do qual eu gosto muito, que diz assim: a vida e a morte estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. E uma geração sem boa vontade é uma geração murmuradora, crítica, tudo está ruim. Sabe qual que é o problema da crítica não construtiva? é que ela só consegue apresentar o erro, não consegue apresentar a solução. Você já teve esse problema de alguém dizer assim, ó, oh, tá errado, tá tudo ruim, não tá nada bom. E você fala assim, mas o que a gente podia fazer? Ah, não sei, mas não tá nada bom. Quem aqui participa de reunião de empresa sabe que esse tipo de participação é péssima. Que você aponte, ah, não gostei do Maringá Clube. Aonde que a gente podia ir? Não, não sei, mas aqui não é legal. Não, tudo bem, a gente muda, mas onde a gente vai? Ah, mas aqui não. Isso não resolve, amigo. Eu sou pastor de igreja. Igreja é um negócio muito legal. A igreja que eu pastorei tem ar-condicionado. Não vou dar muitos detalhes mais, senão você vai ficar morrendo de vontade de ir. Chega no domingo, a pessoa entra na igreja e diz assim, pastor, precisa baixar esse ar-condicionado, está muito frio. Não dá um minuto entre o outro e fala assim, nossa, que calor aqui dentro, está ligado esse negócio? O que, que eu faço? Diga para mim. Compro um para cada um? Amarro um na orelha de cada membro? Não tem jeito. Não tem jeito. Crítica, reclamação, murmuração, ofensas, tem demônio. É o que alguns dizem aí. Você conhece a história das três peneiras de Sócrates, não conhece? Das três peneiras? Não é o Sócrates do Corinthians, nosso time do coração. É Sócrates, tão brilhantemente apresentado na filosofia de Platão. Sócrates diz assim, se você vai dizer algo sobre alguém, isso tem que passar por três peneiras. A primeira é da verdade. É verdade o que você vai dizer? Eu não sei, mas eu ouvi. Então não diga. Se não é verdade, se você não tem plena convicção que é verdade, já não passa na primeira peneira. Mas se passar na primeira verdade, na primeira peneira, não é verdade, pastor. O que eu tenho para dizer é verdade. Então, aí vem a segunda peneira. É necessário? O que você vai falar é importante, é fundamental. O outro precisa ouvir isso mesmo. Vai fazer diferença na vida dessa pessoa? Ela tem que tomar decisões em relação a isso? Vai construir algo positivo na vida dela? Não, a pessoa precisa ouvir. Não, o que eu tenho para falar é verdade e fulano tem que saber. Então vem a terceira peneira. Você vai dizer com bondade? Você vai ser bom à medida em que diz? A sua motivação é boa? Porque se não for, não importa que seja verdade e nem que seja necessário, não diga. Por isso que há um provérbio oriental que diz assim, se o que você vai dizer não é melhor do que o silêncio, então não diga. E um outro provérbio diz assim, só pode falar com propriedade quem ama o silêncio. Porque quem ama o silêncio só o quebra se isso for muito importante. Agora quem ama o blá blá blá da sua própria boca vai atirar para todo lado. E aí provérbios diz que quem fala muito, erra muito. Qual o problema da falta de boa vontade? É que a língua vira instrumento de morte, não de vida. Falta elogio. Um pai sem boa vontade não elogia um filho. Não elogia uma esposa. Esposa compra um vestido novo. Paga caro com o seu cartão. Coloca. Faz uma maquiagem bonita. Está preparada para matar essa noite. E aí ela diz, que achou? Você olha e fala assim, você deu uma engordada, não deu? Você é o quê? Algum louco? Você percebe? A gente às vezes tem má vontade, até para reconhecer um esforço alheio, até para reconhecer um trabalho alheio, dizer bonito. Eu contei há algum tempo, alguns se lembram disso, mas tem muita gente aqui que não estava, eu vou contar de novo. Também só porque é uma historinha emblemática, isso acontece muitas vezes de todas as maneiras. Eu estava no Lava Rápido, esperando meu carro terminar, chegou um amigo, parou o carro atrás do meu, né, e disse assim, pastor, eu nem vou lavar o carro, mas eu vi você aí, eu queria mostrar o meu carro novo. Era um Monza, se eu não estou enganado, 86, 87, isso já faz uns anos, mas já era usado. Falei, rapaz, é seu? Ele falou, é meu, acabei de comprar. Falei, que bênção, você está feliz? Estou feliz, é um carro ótimo, eu já levei no mecânico, não tem nada para fazer, que bênção. Eu falei, poxa, que legal, parabéns, Deus te abençoe. E o nosso amigo, que era dono do Lava Rápido, era amigo meu também, chegou e foi vendo assim o carro em volta. Ah. Quanto você pagou nesse carro? Eu vou chutar aqui, eu paguei 5, eu te arrumava um igual por 4,5. Aí eu já vi o semblante do meu amigo cair. Aí ele disse assim, para se salvar dos 500 a mais, ele falou assim, não, mas esse carro é primeiro. Ele falou, não, tem massa aqui, tem massa aqui, tem massa aqui. Eu falei, para, rapaz! Monstro! Ele não está te pedindo opinião para comprar ou não, ele já comprou! Pelo amor de Deus! O rapaz não vai dormir à noite! Você conhece gente assim? Aqui em Maringá eu não conheci ainda. Me disseram que não tem. Diz que o caso mais próximo é Campo Mourão. Ouvi falar. Palavra. Pode fazer uma pergunta, irmão? Mas com amor. Não é com amor? Mas é com amor. Por isso que eu falo, tem que passar nas três peneiras, irmão. Tem que ser verdade, tem que ser necessário e tem que ser com bondade. Não pode ser desse jeito que eu falei aqui. Mas aí que está, a sinceridade nunca pode ser sem amor. Por quê? Porque o cara já comprou. Ele não veio pedir a sua opinião, ele veio celebrar uma vitória pessoal. Não é? Aí você pode falar nesse tom. Falar assim, você já fechou esse negócio? Eu falo, fechou. Olha, o carro é bom, tem uma série. Esse carro é bom, tem motor legal, mas posso te falar uma coisa? A pessoa te falou que ele está batido? Ah, não, não falou. Então, ele está batido. Mas não é para tripudiar em cima do que o rapaz fez. É para ajudá-lo a talvez desfazer. Eu estou entendendo o que você está dizendo. Mas o que eu estou dizendo, e por isso que eu estou usando a história como emblemática, é que, às vezes, a gente faz essas coisas só para dizer, se você tivesse feito como eu, teria feito melhor. E não ajuda a pessoa a resolver. Porque quando ele falou isso, ele não falou para ajudar a pessoa a resolver. Ele falou para tripudiar em cima, por isso que eu fiquei nervoso. Porque eu acho assim, se a pessoa já fez... Eu aprendi uma historinha com um pastor amigo meu, não mentir. Eu não estou dando uma informação diferente. Eu não estou falando que o carro não é batido e nem que o carro não tem problema. Eu aprendi uma história com um pastor amigo meu que serve para todos nós, na educação dos filhos, no relacionamento com a esposa. Chama mais, menos, mais. Mesmo quando você quer dar uma palavra negativa para alguém, você começa por preparar o terreno mais. Dizer, puxa, que bênção que você pôde trocar o seu carro era mais velho. A gente conhecia aquele nosso amigo. Que bênção que você pôde trocar o seu carro, que maravilha. Mas posso te dizer uma coisa? Tem um probleminha aqui. Mas isso você resolve. Não é assim que a gente ajuda uma pessoa? Mas isso você resolve. Isso você leva lá, ó, você ainda pode trocar. Eu tenho certeza que é o que você faz com os seus amigos. Não é? Que é o que nós devemos fazer todos com os nossos amigos. Tem que passar pelas três peneiras. A peneira da verdade, que é a primeira peneira. A peneira do necessário, que no caso é também. Mas a terceira não pode ficar de fora. Tem que ser também a peneira da bondade. Quando falta boa vontade, então a gente não celebra a vitória dos outros. A gente procura defeito. Quando falta boa vontade, a gente não incentiva. A gente procura minar as forças do outro. Quando falta boa vontade, ao invés de elogiar, a gente tem sempre uma palavra crítica, dura. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando falta boa vontade, nós nos isolamos. Quando falta boa vontade, a nossa vida tem pouca participação na vida do outro. Quando falta boa vontade, a gente não entra na brincadeira e não brinca de coisa nenhuma. Olha o que as crianças dizem umas para as outras. Nós tocamos flauta e ninguém dançou. Nós entoamos lamentações e ninguém pranteou. Ou seja, vocês não querem brincar de nada. Vão se fechando, vão se isolando. Quem não tem boa vontade, acaba sozinho. Por quê? Porque é duro ficar do lado de pessoas que não têm boa vontade. Você sabe disso, eu também sei. É tão gostoso quando alguém olha para você e diz assim: olha, eu vou te ajudar. Mesmo que às vezes não concorde com o jeito que você faz. Esses dias um amigo disse para mim assim: pastor, eu não estou concordando com o jeito que você vai fazer isso, mas eu estou do seu lado. Porque esse amigo é tão amigo, eu até me dispus a repensar o que eu ia fazer. Podemos fazer diferente de repente, mas é tão gostoso quando você ouve alguém dizer: estou do seu lado para o que der e vier. Estou do seu lado, conte comigo. Quando falta boa vontade, ninguém pode contar com a gente. Ah, hoje eu estou cansado. Ah, hoje eu não quero. Olha, e se a gente... Sabe, uma vez um namoradinho veio conversar comigo: pastor, eu não sei o que faço para agradar minha namorada. Falei: o que está acontecendo? Ele falou assim: eu falo para ela, vamos sair, ela fala: ah, não estou com vontade. Eu falo para ela: vamos ficar, ah, não estou com vontade. Eu falei: então, amigo. Não é? Não tem como. Não tem como. Às vezes você tem pessoa do seu lado e fala assim: vamos fazer uma coisa legal hoje, ah, não estou afim. Então vamos alugar um filme e ficar em casa, não estou afim. Então vamos fazer... Não, não. Às vezes você é esse sujeito, né? O filho diz: pai, vamos brincar hoje, ah, hoje papai está cansado. Filho: e amanhã? Amanhã também não vai dar. E depois de amanhã? Não, marca para ano que vem. Quando falta boa vontade, as pessoas vão desistindo de nós, vão desistindo de nos chamar para brincadeira. E eu não quero ficar de... Aí sabe o que acontece? Quando depois desistem de me chamar, eu reclamo que ninguém me chama, que ninguém gosta de mim, que eu sempre fico de fora, não é? Puxa, tá vendo? Aqueles irmãos lá fizeram aquele negócio e nem me convidaram. Mas claro, eles deram mil ideias, você achou todas ruins? Aí eles foram fazer sozinhos, porque quem quer brincar, brinca. E quem quer ficar de fora, fica de fora, não deixa, não impede que os outros brinquem. E finalmente, eu vou terminar porque o meu tempo esgotou. Finalmente, quando falta boa vontade, a vida fica sem realizações. O texto que nós lemos termina com uma frase muito interessante que eu queria que você visse. Ele diz assim: mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos, ou pelas suas obras. É isso que tem? Obras. Tem várias, tem algumas traduções diferentes. Esse versículo, literalmente, poderia ser traduzido assim: a sabedoria de alguém é comprovada pelas obras que essa pessoa realiza. Você já conheceu gente que sabe de tudo, mas não faz nada direito? Campo Mourão? Maringá não. Quando você conhece alguém que sabe de tudo e não faz nada direito, você começa a questionar se essa pessoa de fato sabe alguma coisa. É ou não é? A sabedoria precisa ser transformada em realizações. Quando a sabedoria é infértil, ela não é sabedoria. Sabe qual é o problema quando falta boa vontade? Que a gente sabe os problemas de tudo que todo mundo está fazendo, mas ao final da vida todo mundo fez alguma coisa, menos eu. Eu fiquei na vida observando, vendo a banda passar. Não fiz nada, não realizei nada, não construí nada. Eu coloquei uma frase na semana passada, devia até ter colocado hoje de novo no seu papelzinho, do Augusto Cury. Ele diz assim: nós falharemos 100% das vezes que não tentarmos. Falharemos 100% das vezes que não tentarmos. Tentar fazer algo não é garantia de ter sucesso nisso. Mas não tentar é garantia de fracassar. Você sabe disso. Quando a gente tem boa vontade, a gente se lança a fazer coisas. Persevera nisso, não desiste às primeiras dificuldades. Por quê? Porque a gente sabe que no final vai valer a pena. A sua família, por mais que te dê trabalho, dor de cabeça, no final você sabe que vai valer a pena. A fé, por mais que não seja fácil, eu sei que no final ela vai valer a pena. As circunstâncias da minha vida que eu encaro, que eu enfrento, não são fáceis para mim, mas eu sei que no final valerão a pena. A sabedoria é justificada pelas suas obras. Então eu queria fazer um desafio para todos nós aqui hoje. Que nós saímos daqui dispostos a ter boa vontade. Você estava sentindo que você virou um reclamão, um crítico, uma pessoa que só vê defeitos, que não consegue ver qualidades, que não consegue elogiar, só consegue destruir, mesmo que você tenha razão. Não é uma questão de razão, é uma questão de amor. No mundo está cheio de gente cheia de razão. Falta amor. Falta eu falar para você, a sua razão é diferente da minha, mas ainda dá para a gente caminhar junto, irmão. Não precisamos fazer disso. O Paul Tournier diz que a tolerância é patrimônio das verdadeiras convicções. Quando você tem convicções verdadeiras e profundas, você consegue conviver com as opiniões do outro, mesmo que sejam diferentes da sua. É só ter um pouquinho de boa vontade. Não precisa sair brigando e rompendo com todo mundo que discorda de mim. Isso é bobagem. Eu estou tentando provar o quê? Para quem? Eu quero ser melhor que quem exatamente? E isso me dá vitória em que área da minha vida exatamente? Boa vontade. Boa vontade significa que eu vou reclamar menos, criticar menos, acusar menos, ver menos pontos negativos e mais positivos. Significa que eu vou brincar junto, mesmo que não seja a minha brincadeira preferida. Afinal de contas, é uma brincadeira a mais. E a vida pode ser mais divertida, pode ser mais alegre, pode ser mais prazerosa. E significa que ao final eu vou deixar um legado que terá valido a pena. Porque todo legado que é construído com boa vontade vale a pena.